E aqui, peregrino, sua missão aqui no mundo foi de semear o amor. Ele era inocente, cordeiro tão temente, mas os homens não aderiram às palavras de Jesus. Para ele preferiram a coroa. Deixa vai seguindo, para o monte vai subindo, massacrado com o peso de uma cruz. E o sangue escorria da coroa que o feria, e os soldados que batiam em Jesus. E ao chegar lá no Calvário, acontece um tal cenário, entre a terra e o céu ficou, esvaindo em grande dor, o meu Cristo, minha vida, meu Senhor. Entre a terra e o céu ficou, esvaindo em grande dor, o meu Cristo, minha vida, meu Senhor. E o meu Cristo.